meio de uma guerra foi onde eu nasci. Os leões na arena não me fez desistir. Sobrevivi em meia seca, tempestade, tempo ruim que passei, só me fez ter mais coragem. Meio de uma guerra foi onde eu nasci. Os leões na arena não me fez desistir. Sobrevivi em meia seca, tempestade, tempo ruim que passei, só me fez ter mais coragem. Fixados nos horizontes, refletindo a vida em apenas um instante. Filme de monte, relate os fatos. Super-homem que na lei dos covardes é cortar no bang bang. Mostra seu nome, esse acabou o jogo, pede uma revanche. Se a vingança é um prato frio que se come de monte, e reflete nessa vida as diferenças entre os Davi e os Golias. Quem tem mais poder, a inteligência ou ignorância? O perdão de uma vítima ou uma vingança? O sorriso de um playboy ou o choro de uma criança? Mas ver na lama dos covardes eu vejo escama. Tudo que vejo é semelhante à sua semelhança. Mas na esperança eu me defendo com um ataque, pois pra vítima não tenho nome. Torno eu canso na vida dos covardes. Sob o céu, nuvem cinza, sob a terra, nuvem de pólvora, caminhando no deserto entre o fracasso e a vitória. Se é a hora, negou, canta comigo, guerreiro. Mesmo no tempo ruim, não temereis ao medo, pois Jesus Cristo estará contigo em qualquer situação. Pois a chave pra vitória é a consciência, a união entre os irmãos dessa terra. Mas enquanto houver vingança, haverá sangue na guerra. Eu vou na fé, assim que é. Sinto sede de justiça e me mantenho com a cabeça em pé. Se a cena é triste no campo de batalhas, Deus é o escudo que me protege da ponta da espada. Eu vou na fé, assim que é. Sinto sede de justiça e me mantenho com a cabeça em pé. Se a cena é triste no campo de batalhas, Deus é o escudo que me protege da ponta da espada. Rapaz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A polícia, a injustiça, os corruptos, boys. É tudo nosso, pro sistema somos loucos. Os guerreiros aqui são fiel e as rimas são tipo labareda de fogo. Quem é invejoso, vacilão e malestroso, deleta dessa terra um malfeitor que persegue o meu povo. Reverte o jogo, truta, e te faz um convite. Chute-se a nós, torne-se verdadeiro negras e negros. Meio de uma guerra foi onde eu nasci. Os leões da arena não me fez desistir. Sobrevivi em meia seca, tempestade, tempo ruim que passei, só me fez ter mais coragem. Meio de uma guerra foi onde eu nasci. Os leões da arena não me fez desistir. Sobrevivi em meia seca, tempestade, tempo ruim que passei, só me fez ter mais coragem. Eu vou na fé, assim que é. Sinto sede de justiça e me mantenho com a cabeça em pé. Se a cena é triste no campo de batalhas, Deus é o escudo que me protege.